difícil aceitar. Ela terminou comigo e não quer mais voltar. Eu sei que agi errado, te peço desculpa. Vacilei com amor, estou assumindo a culpa. Me diz aí quem nunca errou. A gente fazendo amor, te chamei com o nome errado. Vacilei, joguei tudo fora pensando na outra e te dando prazer. Eu paguei pra ver, eu paguei pra ver. E na hora que eu te dava prazer, eu paguei pra ver. Desculpa-me, eu não queria trocar seu nome pelo dela. Mas eu sei que agi errado, te peço desculpa. Vacilei com amor, estou assumindo a culpa. Me diz aí quem nunca errou. A gente fazendo amor, te chamei com o nome errado. Vacilei, joguei tudo fora pensando na outra, te dando prazer. Eu paguei pra ver, eu paguei pra ver. Vem na hora que eu te dava prazer.